coração tá ali. Eu não sei por quanto tempo eu vou resistir. Está tudo proibido, você não tem liberdade de falar dos problemas que tem nessa cidade. Corrupção anda sob competência ao seu lado. Se você abrir a boca, vai ser processado. É proibido falar o que está acontecendo. Faça de conta que não sabe, que não ficou sabendo. Ficar calado é a única solução. Cadê a democracia? Arquivaram no porão. Então eu vou cantar que os grandes homens não querem trabalhar. Se eles trabalhassem, o país cresceria. Não somos culpados do que acontece todo dia. É proibido dizer que está tudo errado. O que acontece no centro do cerrado? O que eles querem é nos sacrificar. Abaixar nossos salários e o deles aumentar. O cidadão fica pobre, isso é proibido. E eles ficam ricos, isso é permitido. Ficar calado é a única solução. Cadê a democracia? Arquivaram no porão. Arquivaram no porão. Arquivaram no porão. Arquivaram no porão. Arquivaram no porão. Arquivaram no porão. Arquivaram no porão. Arquivaram no porão. Arquivaram no porão. É proibido. Proibido. Proibido. Vai ter que acabar. Eu não sei qual é o melhor, se é comunista ou militar. É sempre a mesma coisa que acontece todo dia. Eles ainda tem coragem de falar em democracia. Quando o povo pisa no gramado, pra pedir seus direitos, punição para o culpado. Mas quando isso é proibido, eles não têm preocupação. E seus soldados espantam o povão. Não podemos ficar calados nesta situação. Cadê a democracia? Arquivaram no porão. Arquivaram no porão. Arquivaram no porão. Arquivaram no porão. Arquivaram no porão. Arquivaram no porão. Arquivaram no porão. Arquivaram no porão. Arquivaram no porão.